Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Alexandre de Faria. A peça Amadeus, de Peter Schaeffer, que é mais conhecida como filme, coloca o compositor Antonio Salieri numa posição humilhante e injusta. Como é o mundo, como é a vida. Quando eu vi o filme, fiquei curioso para conhecer mais de sua música. De fato, além de não ter assassinado Mozart, Salieri foi um compositor competentíssimo, interessante, original. Mas o cerne do argumento fica. Mesmo um músico que conta com vocação, treinamento esmerado, devoção à sua arte, ambiente favorável, facilidade natural, é um astro de pequena grandeza posto ao lado de outro que tem tudo isso, mais a faísca do gênio. Essa faísca é o enigma, é aquilo que transcende o que se pode alcançar por vias controláveis, é o dedo de Deus. É aquele raciocínio superior que concebe configurações musicais com contornos inusitados e inevitáveis, familiares e inesperados, que dão impressão de riqueza e de simplicidade sábia. Esse raciocínio é governado por uma ambição artística de grandes proporções, que inventa um mundo sonoro portentoso, completo, complexo e perfeitamente concatenado, administrado, obviamente, pela verve e naturalidade técnica que só existem quando milhares de horas são rodadas no exercício da composição. Dentre as centenas de compositores com quem eu convivi, poucas vezes eu me senti tão inequivocamente na presença de alguém com esse domínio superior quanto com Alexandre de Faria. Isso pode vir como uma surpresa aos ouvintes, porque ele é virtualmente desconhecido, mesmo dentro do nosso mirrado cenário de música contemporânea. Pudera, a maioria de suas obras de maior porte permanece inédita. Alexandre de Faria nasceu em 72 no Rio de Janeiro e desde criança sempre preferiu compor suas próprias músicas. Sua primeira vocação musical foi o violão, que ele estudou com Eduardo Kamenietzky e Nicolas de Souza Barrios, e ele chegou a tocar brilhantemente. Porém, ele teve um mentor bastante persuasivo, o professor Kohlreuter, como tantos outros compositores, né? Com o trabalho final de seu curso de composição, ele escreveu um extenso quarteto de cordas, ainda inédito, aliás, e o desafio autoimposto levou-o a abandonar o violão como alternativa profissional. O violão perdeu um intérprete, mas ganhou um compositor. Sua primeira obra de porte foi a Entoada, uma sonata escrita aos 21 anos. O impulso para esta obra foi uma das páginas mais vergonhosas de nossa história, o Massacre da Candelária, de 23 de julho de 93, onde a dimensão exata de nossa barbárie foi exposta de uma forma contundente. São três movimentos que formam uma sonata em tudo menos no nome. O que chama atenção logo de cara é a construção consistentemente baseada no intervalo de terça menor, o que naturalmente repele os clichês harmônicos impostos pela afinação do violão. O título, Entoada, é simples. O compositor aqui emite, ou entoa, seu sentimento de pesar, de impotência e revolta. Thank you. Thank you. de Alexandre de Faria, a Entoada, sonata para violão, com os movimentos insistente, cantabile e intenso, ao violão Flávio Apro, numa gravação feita ao vivo. Esta obra, aliás, obteve o primeiro prêmio no Concurso Internacional de Composição André Segovia, na Espanha, em 96, um prêmio inusitado e importantíssimo que lançou seu nome internacionalmente. Nesta época, Alexandre de Faria estudou no King's College, em Londres, com Harrison Birtwistle e Robert Keeley, o que deu uma nova direção à sua estética. Suas obras seguintes foram encomendas minhas. O Prelúdio número 1, Olhos de uma Lembrança, já traz um compromisso muito mais forte com a busca de uma linguagem individualizada, ou, como o autor diz, da escuta do código genético do compositor. Seu trabalho dessa fase baseia-se no conceito de repetição. A simplificação até as figuras rítmicas básicas tem como função a intensificação do efeito psicológico. É uma ideia roubada do minimalismo na pintura, perda de perspectiva e redução às cores básicas. Outros elementos estão em jogo. O uso da região sobreaguda do instrumento gera um efeito estranhamente percussivo, como se fosse um tamborilar neurótico. Na segunda metade da peça, acordes são produzidos tocando-se sobre o braço do violão, usando-se a parte morta da corda, entre o rastilho e a mão esquerda, como se a música figurativamente se transpusesse à dimensão do além. Inspirado pela ideia da morte como um eclipse, o intérprete narra um poema no início e sua voz volta no final, descarnada, como se viesse de dentro do violão. Thank you. ouvimos de Alexandre de Faria o prelúdio número 1, Olhos de uma Lembrança, com Fábio Zanon ao violão. Essa obra, aliás, um verdadeiro cult, tem sido bastante tocada ao redor do mundo, apesar de nem estar publicada. A razão é que ela é parte de um ciclo de 4 prelúdios, e somente este, o número 2, Morte do Desejo, já foram estreados. Uma evidência do mergulho a que Faria se submete a cada composição é que esse segundo prelúdio foi escrito em mais de 10 versões até chegar à definitiva. Para escrever o terceiro prelúdio, Capa Blanca, baseado em movimentos do jogo de xadrez, ele ficou meses tendo aulas com um enxadrista profissional. Faria compôs o primeiro movimento de um concerto para violão que foi estreado na Alemanha, mas não terminou essa obra. O seu segundo concerto para violão e cordas, entretanto, foi uma encomenda minha em associação com o Festival Internacional de Violão de Mikulov, na República Tcheca, que dá título à obra. Ainda bastante informada pela ideia de repetição, na busca de um engajamento do ouvinte que chegue às raias do intolerável, esta peça é uma boa ilustração de sua ideia de harmonia fixa, que ele também usa em seu concerto para piano. Simplificadamente, o autor elege um grupo de acordes que funcionarão como pilares estruturais. A inversão e o registro de um acorde são fixos e imutáveis. Existe um outro conceito que orienta e controla a organização harmônica, que ele chama de pitch significance, significância de alturas. Cada uma das 13 notas tem uma significância extra-musical e ímpar. São símbolos psicológicos únicos para cada nota, por exemplo, o si bemol agudo é associado à morte, o lá bemol ao prazer e assim por diante. Arbitrariamente definidos, esses símbolos regem não somente o controle harmônico, mas principalmente o discurso musical. O resultado é uma linguagem harmônica de negação. É um sistema não atonal, não serial e, obviamente, não tonal, que conserva as insistências focais do tonalismo associadas às texturas relativas ao atonalismo e ao determinismo serial. A eterna questão: música expressa alguma coisa ou não? Alexandre de Faria responde: não. Para ele, a música seria um dispositivo psicológico que induziria o ouvinte a ter uma determinada reação ou a entrar num determinado processo de catarse. A quebra das expectativas criadas pela repetição procura levar o ouvinte ao extremo de uma possibilidade sonora. E é extremo mesmo. A cadência do segundo movimento é uma das mais explosivas e violentas de todo o repertório e se choca de uma forma brutal com a atmosfera nostálgica da introdução. O último movimento exige tal intensidade que precisa ser tocado com palheta, que é algo totalmente alheio à técnica do violão clássico. É música que passa ao largo de questiúnculas de acessibilidade e brasilidade, que explicita suas influências sem se parecer a elas e que propõe reflexões existenciais que calam muito fundo, mesmo nos ouvintes mais desavisados. Thank you. Thank you. Ouvimos de Alexandre de Faria o Concerto para Violão e Orquestra de Cordas número 2, Mikulov, composto em 1999, com os movimentos Intenso, Nostálgico, Intermédio e Mikulov. Ao violão, eu, Fábio Zanon, acompanhado pela Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, regida por Carlos Moreno. Gravação ao vivo feita na Sala São Paulo. Alexandre de Faria, ao contrário da vasta maioria dos compositores brasileiros, decidiu que não entraria pela via do ensino universitário de composição. Ainda na Inglaterra, ele enveredou pelo trabalho de composição para a dramaturgia e foi nominado ao importante prêmio Novello por uma trilha sonora para um seriado de TV. Voltando ao Brasil por descuido de sua parte, seu nome nunca figurou nos programas de festivais e bienais de música contemporânea. Ele se voltou para o trabalho em estúdios e hoje é produtor musical na Rede Globo de televisão. Paradoxalmente, este compositor pouco conhecido dos meios musicais que lhe deveriam deferência será o compositor mais ouvido do país, já que ele é o responsável pela música da próxima novela das nove. Certamente um dos cargos de composição de maior responsabilidade e de maior estresse, mas que praticamente não faz uso de seu métier como compositor de música erudita. Coisas do Brasil. Nossos agradecimentos hoje vão para Flávio Apro pela gravação ouvida no início do programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela sua consultoria. Se quiser enviar seus comentários, por favor, escreva o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção Gláucia Molina.